mais uma canção pra você se apaixonar. Aqui tem muito sentimento. Graças e paixão, graças e paixão. Me faz um favor, vem no bar onde eu estou. Faz uma foto comigo pra eu postar pra um ex-amor. Vou atualizar meu status de solteiro pra namorando. Se alguém perguntar, confirma. É que eu tô fazendo planos de fazer ciúmes pra ela. E eu não tô sofrendo por ela. Preciso de um fake news pra postar no meu perfil. De fazer ciúmes pra ela. E eu não tô sofrendo por ela. Preciso de um fake news pra postar no meu perfil. Brasa de paixão. Perfeito.